Para o céu, para o céu, esta sombra do teu voz. Que a terra e todos os rios volem ver-te tu sol. Para o céu.